tem uma música que está no meu mais novo CD, que será lançado. Ainda não foi, mas em breve será lançado. E ela fala sobre: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Eu não sei você, mas nós temos vivido uma realidade tão difícil ultimamente. Cada dia mais a gente vê pessoas se rendendo cada vez mais ao mundo, se rendendo cada vez mais ao inferno, aos banquetes que o mundo tem a oferecer. Mas como foi dito, Deus quer levantar uma geração de pessoas que não seguem simplesmente o que as músicas dizem, mas seguem simplesmente o que a palavra de Deus diz. Eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração nessa noite. Deixar de viver uma uma base superficial. Deus está te chamando hoje para largar a vida material, mas para viver os sobrenaturais de Deus. O que Deus quer da sua igreja hoje não é nada além do que oração, não é nada além do que busca, não é nada além de que intimidade com Ele. E Ele está te chamando hoje para ser de fato a Bíblia que o mundo vai ler. Eu vou repetir mais uma vez esse refrão, porque eu não aceito sair daqui sem que esse refrão, sem que essa palavra entre no seu coração, entre no seu coração, que faça uma mudança na sua vida. Faz de mim uma referência. Quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. De mim a maior prova de milagres. Eu quero ser marcado pela unção, ter o selo da salvação.